Bem, boa noite a todos. É um prazer estar aqui para a última aula do nosso curso Bases da Criação Literária. Antes de nós darmos início à aula, eu gostaria de antecipar para vocês que dentro de alguns dias, eu anunciarei um novo curso. Na verdade, será o primeiro de uma série destinada a estudar os gêneros literários em prosa. E esse primeiro curso, ele estudará o gênero do ensaio. Provavelmente o título dele será Teoria e Prática do Ensaio. Porque o objetivo é exatamente esse, é não só estudar os aspectos teóricos, né, as características do ensaio em geral, mas descer até a prática de determinados ensaios, estudar alguns estilos de ensaio, ou alguns ensaístas, em particular, de uma maneira mais minuciosa, de forma a desvendar um pouco, o que existe por trás do texto pronto, né, do ensaio pronto, né, tentar compreender como os ensaístas produzem os seus textos, como eles produzem. Como eles escrevem, como eles elaboram as suas ideias, né? Com que estilo, né? Usando que método de pensamento e que método de escrita. E a ideia é fazer isso também com os outros gêneros literários da prosa. Mas começaremos com o ensaio, porque é um gênero, hoje, pelo menos no Brasil, pouco estudado. Mas vamos entrar no tema da nossa aula, né, que hoje é a questão da ética. A questão da ética, quando se relaciona com a literatura, tornou-se, infelizmente, um tabu da modernidade, né, um tabu da estética contemporânea. É muito difícil que os escritores modernos, contemporâneos, aceitem que eles precisam também ter preocupações éticas, né? Precisam ter compromissos éticos. E quase sempre, quando esse discurso surge, ele surge maculado por uma ideologia marxista, por uma ideologia de esquerda, né? Como se apenas a esquerda tivesse preocupações éticas. Então, é exatamente sobre isso que nós falaremos hoje. Qual a relação que deve existir entre o escritor e a ética, né? Mas numa perspectiva, evidentemente, muito distante da perspectiva da esquerda. Na verdade, a reflexão sobre o papel da ética na criação literária, ela é imprescindível nos dias de hoje. Principalmente pelo fato de ocorrer a predominância, como nós falamos já desde a nossa primeira aula, daqueles três grandes vícios citados por Todorov, né? A estética formalista, o niilismo, principalmente, e aquilo que Todorov chama de umbiguismo solipsista, né? Na verdade, nessa nossa cultura que nós podemos qualificar de decadente, sem medo de cometer uma injustiça, a maior parte da produção cultural, ela nos estimula a entender a realidade, a ver a realidade de uma maneira extremamente simplificada. Né? Os próprios escritores, se lermos alguns dos nossos escritores contemporâneos aqui no Brasil, eles têm uma tendência incontrolável de simplificar a realidade. Né? E essa simplificação também não deixa de ser uma forma de desprezo pela tradição. Né? Algo que nós vimos em nossa aula passada. Né? Mas nós voltaremos, dentro de alguns minutos, a essa questão da simplificação da realidade. Eu acho que pensar em ética significa, antes de mais nada, nós nos questionarmos se, de fato, nós somos responsáveis por aquilo que escrevemos. O escritor, ele deve ser responsável, né, por aquilo que ele escreve perante os outros e perante a sua própria consciência? Né? E, se a resposta for afirmativa, né, qual a responsabilidade do escritor? Para responder a essa questão, nós devemos pensar, antes de mais nada, que se a linguagem existe, se a própria linguagem existe, e se a arte existe, é porque o outro existe. Né? É porque nós não estamos sozinhos, né? Nós não somos seres solitários. É claro que nós produzimos a literatura, nós escrevemos, como se nós estivéssemos num solilóquio, ou num monólogo, não é? Como se nós fôssemos Narciso, olhando para a sua própria imagem e se apaixonando por ela. Não é? Mas a verdade é outra. Não é? O monólogo, ele nasce porque primeiro há um outro. Esse monólogo nasce porque há um outro, né? Porque há um interlocutor. E também porque há um meio, né? Quer dizer, a língua, as palavras, a ordenação do pensamento, segundo certa lógica, né? E além desse meio, porque nós desejamos partilhar a linguagem ou o resultado do nosso trabalho com as outras pessoas. Então, esta é uma primeira certeza. Né? A condição de vida do homem é a condição da alteridade. Né? Ou seja, é a condição de, direta ou indiretamente, conviver com aqueles que são diferentes de nós. A nossa relação com os outros, ela, em maior ou menor grau, é uma relação de contraste, de diferenças, de desencontro até. Mas se há desencontro, também há múltiplas formas de comunhão, né? E até mesmo de felicidade. Se há contradição, se há zonas cinzentas em relação às quais nós não temos nenhum controle, nós também somos testemunhas e somos, inclusive, provas vivas de que o encontro é possível e de que o diálogo é igualmente possível. Goethe se perguntava como ele podia existir se existe o outro. Ou seja, como é possível existir se há o diferente, se há o estranho, se há o contraditório, né? E se esse estranho, muitas vezes, mais que um estranho, é um opositor. E Nietzsche levou essa pergunta ainda mais longe. Nietzsche se perguntava, como é possível existir se existe Deus? Ou seja, dizendo de outra forma, como é possível eu existir se existe um outro que é onipotente, né? Que é mais forte do que eu, um outro que em qualquer embate sempre estará acima de mim, né? Bem, eu penso que a superação dessas duas questões, né, ela é no fundo um mistério, né? É um mistério muitas vezes difícil, mas ao mesmo tempo um mistério reconfortante, né? A existência desses dois outros, né, do outro que também é meu semelhante e do outro que está muito acima de mim, ela deve nos reconfortar ao invés de nos angustiar. Eu realmente não advogo a tese de que a espécie humana é fruto do acaso. Enfim, mas essa questão filosófica nós não trataremos dela hoje, não é? Eu apenas a coloco aqui numa tentativa de elucidar um pouco mais o nosso raciocínio sobre a relação ética que o escritor deve ter com a sua própria criação, com a criação literária. Mas, se existe esse mistério, né, nós precisamos sondar qual a nossa responsabilidade como participantes desse mistério, né, dessa relação com esses outros, né, e que frutos nós podemos oferecer aos nossos semelhantes. Eu considero que é indiscutível a autonomia da obra literária, da obra de arte em geral. Mas também acredito que qualquer tese que pretenda colocar a literatura ou outras formas de arte em algum ponto além do bem e do mal é uma tese ilusória, né? É uma mentira. Aliás, eu acho que nós não podemos nos enganar. Nenhuma obra de arte é destituída de segundas intenções. Há sempre uma mensagem que é enviada ao receptor. E essa mensagem, ela é sempre portadora de um propósito, de um objetivo. Pensemos em dois exemplos opostos para elucidar um pouco mais essa questão. Primeiro, pensemos em Os 120 Dias de Sodoma, do Marquês de Sade. E depois pensemos no livro dos Salmos. Bem, essas duas obras, elas enfocam a questão do mal. ambas falam das várias formas que o mal assume. Mas a questão é de que maneira elas tratam o mal. Ambas se recusam a escamotear o problema do mal. Mas a primeira o faz de uma maneira que dá vida a uma verdadeira peça de propaganda, não é? Enquanto a outra insere o mal num contexto maior, em que o homem pode almejar o bem, apesar da sua maldade. Em Sade, em 120 dias de Sodoma, não há gradação de cores. A história é semelhante a uma pintura sem perspectiva. Uma pintura na qual o artista não utilizasse a perspectiva. Então, o que acontece? Os personagens estão como que acachapados, né? Vencidos pelo mal. Eles já são derrotados desde o início do livro. Na segunda, o narrador, o salmista, ele não esconde o mal que cometeu ou que seus semelhantes cometem todos os dias. Mas ele tem consciência que o homem é mais complexo do que Sade acredita. De que o homem não está definitivamente subjugado à maldade. Vamos retornar um pouco, vamos falar um pouco do Todorov, naquele livrinho sobre o qual nós já falamos várias vezes desde a nossa primeira aula, que é o A Literatura em Perigo. O Todorov, nesse livro, em certo capítulo, ele faz uma rápida análise sobre a correspondência, sobre as cartas trocadas por George Sand e Flaubert. E em determinado trecho, né, ele cita um pedacinho de uma das cartas da George Sand, onde ela diz: quero ver numa obra literária o homem tal como ele é. Ele não é bom ou mau. É bom e mal. Mas há algo ainda. A nuança. A nuança que é, para mim, o objetivo da arte. Eu creio que George Sand nos oferece, assim, a resposta àquela questão inicial que nós colocamos sobre a simplificação da realidade. E creio que começamos a ver melhor a relação entre literatura e ética. Por quê? Porque não se trata de discutir se uma obra deve consolar o leitor ou desolar o leitor. Trata-se, na verdade, de abandonar a facilidade do niilismo contemporâneo, que trata toda a realidade, todos os dramas humanos, como se fossem esquemas. Esquemas em que o mal, a derrota, o vício e tudo que possa se opor à virtude, tudo isso sempre predomina, sempre vence. Todorov diz, com muita sabedoria, com muita lucidez, ele sintetiza o que nós estamos dizendo aqui, quando ele escreve: o que os niilistas traem não é o bem, mas é o verdadeiro. Grande parte da literatura contemporânea brasileira é ruim exatamente por não passar de um esquema, de uma representação excessivamente simplificada da realidade. E não só na literatura contemporânea. Vejam, por exemplo, o Cortiço, de Aloysio Azevedo. A morbidez perpassa tudo. Todos os personagens vivem no vício, num poço de degradação. Todos eles enlouquecem, ou se prostituem, ou se desmoralizam por vários motivos. Enfim, tudo isso é muito inconvincente, porque a realidade não é assim. As pessoas não são completamente más ou completamente boas. E num livro onde ninguém se salva, onde não há um único ser íntegro, um bom, esse livro, do começo ao fim, é uma traição ao verdadeiro. Mais que uma traição ao bem, é uma traição ao verdadeiro. A luta, portanto, do escritor ético é fugir da simplificação, é fugir do esquematismo, é não abraçar resuminhos fáceis que não apresentam a complexidade do drama humano. Vamos pensar num outro exemplo prático. Quem seria capaz de escrever hoje um romance em que o tema do aborto, em que o tema fosse o aborto no mundo contemporâneo? Em alguns países europeus, o aborto já se tornou uma nova forma de eugenia, uma nova forma de purificação da espécie. Ou seja, lentamente, a nossa civilização abraça práticas que são reconhecidamente nazistas. E o faz agora usando como justificativa um discurso pretensamente humanista. Mas a questão que nós devemos nos colocar, se queremos refletir sobre a relação da ética na criação literária, sobre a existência ou não da ética na criação literária, não é se o aborto é um bom tema, se o aborto é um tema ético ou não. Mas a questão que o escritor deve se colocar é: escrever um romance sobre o aborto sem transformar a sua obra num panfleto ou numa peça sensacionalista? Quem seria isso? Seria capaz de escrever sobre um tema tão difícil e tão preocupante, mas enfocando todas as nuances do problema, todas as nuances da questão, e ao mesmo tempo sem inocular no seu próprio discurso uma concepção relativista da realidade, da vida, do homem. Vejam, nós precisamos ter muito cuidado quando falamos em mostrar as nuances, em mostrar toda a complexidade dos fatos. Porque mostrar as nuances não significa relativizar os fatos ou relativizar a verdade. Mostrar as nuances não significa mentir aos leitores, dizendo que é impossível discernir entre virtudes e vícios, entre bem e mal. É possível, sim, discernir entre virtudes e vícios, e entre o bem e o mal. Pensemos num grande escritor, como foi Jorge Bernanos. Por que ele se tornou, porque ele é um grande escritor, reconhecidamente um grande escritor. Aliás, vem sendo republicado aqui no Brasil, com ótimas traduções. E por que ele é principalmente um grande escritor católico? Porque o drama dos seus personagens, ainda que sejam dramas constantemente perpassados pela graça divina ou pelo desespero, eles são dramas, acima de tudo, humanos. São dramas onde estão presentes todas as angústias, todas as alegrias, todos os medos que todo ser humano tem. Por que Madame Bovary é um romance genial? Como é que o Flaubert conseguiu criar uma personagem amoral, escrever um desfecho em que ele condena essa personagem e escrever esse romance dessa forma, sem transformar o seu romance num panfleto moralista? Os grandes escritores, eles encontraram a resposta para a relação entre a ética e a criação literária. O Robert Louis Stevenson, que é o autor de O Médico e o Monstro, num dos seus ensaios, que ele estuda essa questão da relação entre o escritor e a ética, ele diz, é uma citação um pouco longa, mas eu faço questão de ler o trecho todo para vocês. Quando um livro é concebido sob grande tensão, com um espírito que, graças a essa tensão, multiplicou seu poder, aqueceu e eletrificou por meio do esforço a sua obra, as condições do nosso ser se veem presas de uma iluminação tão vasta que, ainda que o conceito básico da história seja trivial ou vulgar, não pode deixar de surgir no livro algo belo e verdadeiro. Falando o mesmo pensamento com outras palavras, quando uma história sobre o mal é pobremente executada, então ela será má. Uma má história do começo ao fim. A beleza e a verdade, meus caros amigos, elas vencem tudo, inclusive um tema eticamente duvidoso. A ética do escritor, portanto, não é simplesmente escrever histórias em que as pessoas são justas, belas e de bom coração. Mas a ética do escritor é extrair beleza até mesmo da maldade. E, ao mesmo tempo, reabrir a literatura ao grande debate de ideias. Ou seja, arrancar a literatura desse espartilho que Todorov fala, no qual ela vive hoje, presa entre esses três grandes vícios sobre os quais nós já falamos. A arte de escrever, ela não admite leviandades. E o escritor precisa ter consciência e responsabilidade em relação às consequências que a sua obra pode provocar. Bem, este é o encerramento, então, do nosso sexto ponto, né? A relação entre a ética e a criação literária. E eu creio que um bom final para o nosso curso é falar sobre um dos escritores mais completos da literatura brasileira, né? Que foi Manuel Bandeira. E eu escolhi o Bandeira não apenas porque pessoalmente eu gosto muito dele, mas porque ele reúne na sua vida todos os elementos sobre os quais nós falamos nestas nossas quatro aulas, né? E eu gostaria de recomendar enfaticamente a vocês que lessem depois com calma um ensaio autobiográfico do Bandeira chamado Itinerário de Passagem. É um texto que, além de bem escrito, serve como síntese deste curso. O Bandeira é uma figura curiosa porque ele se reconhecia a si mesmo como um poeta por fatalidade. E com essa expressão ele queria explicar, queria definir, queria deixar claro a forma como ele se tornou poeta. Porque, na verdade, o plano dele, na juventude, era se tornar arquiteto. Tanto que ele vem para São Paulo, creio que eu me lembro, em 1904, para cursar a faculdade politécnica aqui. E é então quando ele descobre que ele estava tuberculoso. Desse ano de 1904 até 1917, passando pelos dois anos que ele vive numa espécie de exílio forçado num sanatório na Suíça, nós temos o período que nós poderíamos chamar de gestação do poeta Manuel Bandeira. Vejam, são 13 anos de gestação até ele lançar o seu primeiro livro, que foi A Cinza das Horas. São 13 anos de hesitações, de buscas, de leituras, de ociosidade forçada, né? De decepções, e tendo como pano de fundo, né? Um pano de fundo mórbido, né? A tuberculose, né? A possibilidade da morte. Se nós somarmos esses 13 anos de gestação a todas as experiências da infância que o Bandeira descreve com grande espirituosidade no Itinerário de Passarga, né, nós percebemos como tudo serviu para formar não só a personalidade, mas o senso estético do Bandeira. E é o somatório de todos esses elementos, né, que ele descreve em minúcias, né, e com e com ironia, com finíssimo senso de humor, que fez com que ele se tornasse um dos mais sólidos poetas da língua portuguesa. E não só um poeta, mas também um bom prosador e um bom teórico de literatura e um bom historiador de literatura. É interessante porque o Bandeira ele recorda de tudo, né? Das cantigas de roda, dos versinhos que ele lia em contos de fadas, em histórias da carochinha. Ele recorda os versos que o pai dele lia para ele. E recorda dos pregões rimados que os vendedores ambulantes gritavam nas ruas. A figura do pai é um elemento muito importante na formação literária e na formação pessoal do Bandeira. E ele tem um trecho belíssimo em que ele recorda essa influência paterna, e ele diz que na companhia paterna ia-me embebendo dessa ideia que a poesia está em tudo, tanto nos amores como nos chinelos, tanto nas coisas lógicas como nas disparatadas. Esta é uma lição que todos nós deveríamos aprender. Não há temas baixos ou temas irrelevantes ou temas pequenos para um bom escritor. A literatura, ela pode nascer de tudo, dos amores ou dos chinelos, das coisas lógicas como das coisas disparatadas. E é interessante porque a própria carreira do Bandeira começa de uma maneira sem projeto, né? sem nenhum plano prévio. Ele nunca teve a intenção de fazer carreira literária. E ele diz que quando reúne os seus poemas para lançar o primeiro livro, ele apenas o fez com o objetivo de dar a si próprio a ilusão de que ele não estava obrigado a viver inteiramente ocioso por causa da doença. Bandeira se diz constantemente instruído pelos fracassos daqueles 13 anos de tratamento de saúde, né? E que aqueles 13 anos também serviram para que ele tivesse consciência plena das suas próprias limitações. E é curioso notar, quando nós lemos o itinerário de Passárgala, que há dois Bandeiras, né? Dois poetas. Existe o Bandeira que escreve, como ele próprio diz, quando Deus é servido, ou seja, quando há inspiração, né? Quando a inspiração vem. E outro que se aproxima das palavras e do exercício poético como um estudioso incansável. Esse segundo Bandeira, ele pesquisa, estuda e demonstra, inclusive, ser um grande conhecedor da fonologia da nossa língua, da língua portuguesa, né? Da sintaxe. É um homem plenamente aberto à realidade. Em numa das suas recordações da infância, ele diz que as pessoas comuns ganhavam aos seus olhos uma densidade inusitada, como se elas tivessem o caráter de personagens homéricos. Esta é a visão que nós todos deveríamos ter, enquanto escritores, da realidade. Que cada uma das pessoas que nos circunda poderia ser um personagem homérico, poderia ser um personagem da Ilíada, ou poderia ser um personagem de um romance de Dostoiévski. De maneira que o processo criativo em Bandeira, ele esconde, por um lado, uma base sólida, uma formação clássica, um profundo estudo, inclusive, das formas de versificação da língua portuguesa. Mas, ao mesmo tempo, não descarta a inspiração. E é muito interessante, porque ele nos conta como alguns dos seus poemas nasceram, como eles foram gestados. E há diferentes formas de gestação. Passárgada, por exemplo, leva anos para receber o seu primeiro verso. É uma ideia, a ideia do poema é uma ideia recorrente em Bandeira, até que ele escreve o primeiro verso. E depois leva mais alguns anos para ser finalmente concluído. Outros poemas nascem enquanto ele dorme. E outros surgem de repente. Alguns de maneira curiosa. Um trecho maravilhoso é quando ele conta a maneira como surgiu a última canção do Beco. E é um poema que nasce de um jogo incontrolável de inspiração. Ou seja, é um poeta completo. E é em escritores assim que nós devemos nos espelhar. E é por esse motivo que eu deixo aqui, como dever de casa, a leitura de Itinerário de Passar. Eu tenho certeza que vocês só aproveitarão essa leitura. Agora nós faremos um pequeno intervalo, como sempre, e aqueles que desejarem podem enviar as suas perguntas para livros@sedete.com.br. Até daqui a pouco, então, dentro de alguns minutos, nós retornamos. Muito obrigado. Bem, nós recebemos aqui duas perguntas e um aviso. Vamos começar pelas perguntas, né? Bem, a primeira pergunta, que eu não consegui identificar aqui quem é o autor, ela diz o seguinte, quer dizer, se a literatura contemporânea ela está marcada por esses três vícios, né, sobre os quais o Todorov fala, e que podem ser vistos como uma necessidade do público contemporâneo, como uma proposta contracorrente pode ser vista com bons olhos por uma editora? Afinal, é uma empresa e, como tal, visa lucros. Então, por que apostar em um autor estreante com uma abordagem tão fora de contexto? Bem, meu caro, eu diria que se você começa a escrever tendo antes de tudo essa preocupação, né, não é um bom começo. Né? Eu acredito que você deve, em primeiro lugar, se angustiar, se preocupar com a mensagem que você quer passar. Há uma infinidade de autores, de grandes autores, que escreveram contra a corrente, que escreveram contra o seu tempo, que se anteciparam ao seu tempo. Nós não precisamos ir longe. Um dos exemplos que nós citamos hoje, que é Gustave Flaubert, quando lançou Madame Bovary, provocou uma comoção nacional. Foi processado, inclusive. O mesmo ocorreu com James Joyce e com infinidade de outros. Grandes escritores. São raros aqueles que não provocaram polêmicas igualmente grandes e que foram contra a cultura do seu tempo. Então, em primeiro lugar, preocupe-se em escrever. Pode parecer uma visão idealista, mas perceba que se você se preocupar com o fato de que você não vai encontrar editora, que você não vai achar uma editora, ou que talvez uma editora, as editoras não se interessem pelo seu texto, bem, aí você se condena ao imobilismo. Né? Você vai parar completamente de escrever. Então procure não se angustiar com isso. Preocupe-se, sim, em escrever a sua mensagem, né? Escrever o seu livro, escrever a sua história. E depois as coisas acontecerão. Né? Acontecerão da forma como acontecerem. Né? Fernando Pessoa não conseguiu publicar praticamente nada em vida. Ficou com o segundo lugar de um concurso literário, concurso esse do qual o primeiro colocado, ninguém mais se lembra quem foi. É um nome completamente inexpressivo dentro da literatura portuguesa. E Pessoa é aquilo que é, que todos nós sabemos. Um grande poeta. O próprio Manuel Bandeira, sobre o qual nós falamos hoje, eu tenho a impressão que ele financiou grande parte das suas edições. Ele próprio publicava os seus livrinhos e não pense que eram grandes tiragens. Tenho a impressão que o Cinza das Horas, da primeira edição, eu acho que saíram 100 volumes, 200 volumes, é uma coisa feita para distribuir entre os amigos. E, no entanto, ele é um poeta genial e hoje é lido por todos. Né? Quem quer estudar a literatura brasileira, a poesia brasileira, precisa ler Bandeira, necessariamente. Então, não se angustie. Se angustie, sim, mas com o seu texto, com a sua história, com aquilo que você quer escrever. Né? E depois as coisas acontecerão. Depois há uma segunda pergunta, que eu não sei se é da mesma pessoa. Mas ela lembra de um dos comentários que eu faço, inclusive creio que no meu último texto escrito para o jornal Rascunho, né, em que eu falo que um dos vícios da literatura contemporânea hoje é escrever em primeira pessoa. Né. Quer dizer, escrever em primeira pessoa dá uma impressão muito pessoal do autor sobre a sua percepção do mundo, mas isso não quer dizer que somente o personagem principal seja denso. Se o personagem principal vê-se confrontado com questões e personagens de diferentes pontos de vista e construídos de forma coerente e interessante, ainda assim pode ser um trabalho bem executado e, quem sabe, até memorável. Não, claro, sem dúvida, né? O problema não é o foco narrativo em si. Né? Não há foco narrativo não mal. Não há voz narrativa má. O problema não é esse. Quer dizer, o problema é abusar de um recurso, né, de maneira irresponsável, sem apuro técnico e quase sempre de maneira superficial. Né? Usar um recurso e abusar da facilidade que esse recurso oferece. Há narradores em primeira pessoa extremamente densos, extremamente profundos, e que são lidos até hoje, né? E há narradores em primeira pessoa que são superficiais, né? Que só conseguem falar sobre uma perspectiva limitada do mundo, da realidade, né? Do seu próprio drama pessoal, né? Então a questão, o problema é que hoje, quando eu apontei esse abuso da primeira pessoa, é que se tornou hoje um recurso que todo mundo usa. 99% dos livros de autores nacionais, você abre, você começa a ler, é um narrador em primeira pessoa. Né? E quase sempre é o narrador falando de si mesmo de maneira superficial, de maneira imatura, né? Uma visão pequena da realidade. Então, se você consegue construir um narrador em primeira pessoa realmente denso, narrador que consegue ver a si mesmo e aos outros personagens de uma maneira complexa, de uma maneira profunda, né? Não há por que não ser uma boa história. E por fim, então, a última coisa, um aviso aqui, um recado. Que eu também, eu acho que o e-mail é do Mário Jorge Freire. Né? Ele disse assim que ele começou a fazer a transcrição da nossa primeira aula. Eu queria dizer muito obrigado a você, Mário, pela sua iniciativa, fico muito grato. E acho que é uma ótima iniciativa. Aprecio a ideia e gostaria apenas de, antes de disponibilizar a transcrição das aulas no site do SEDET, o que é plenamente possível, né, Eu gostaria apenas de ler a transcrição. Evidentemente, farei alguns pequenos acertos, algumas coisinhas que podem ter escapado, né? Até mesmo alguma falha que eu posso ter cometido. E então eu liberaria o texto para que o SEDET publicasse no site, né? Ele pede que as pessoas que estejam interessadas em ter as transcrições, que entrem em contato com ele, né? Mas eu preferiria fazer assim, Mário. Você faz as transcrições, à medida que você fizer, você me envia. Eu leio, faço as correções e aí então nós disponibilizamos no site do SEDET para as pessoas que fizeram o curso terem acesso. Né? Assim nós centralizamos tudo no site do SEDET. Tá bem? Mas qualquer dúvida, você, por favor, sinta-se livre para me escrever, se houver necessidade. Né? Muito obrigado. Bem, meus caros, eu acho que são apenas essas questões. Eu queria agradecer novamente a atenção de vocês, né? A presença de vocês neste primeiro curso que nós fazemos, e então repetir o meu aviso, o aviso que eu dei no início da aula, de que então estamos preparando novos cursos, né? Uma série de cursos destinada a estudar os gêneros literários em prosa, né? Um curso para cada gênero literário. E eu optei por começar a fazer o primeiro curso voltado à questão do ensaio. Vamos analisar, então, durante algumas aulas, não só a teoria do ensaio, né, mas também a prática. Como escrever um bom ensaio. Muito obrigado a vocês. Foi uma alegria para mim poder ministrar este curso. E espero que nós sigamos tendo contato. Um grande abraço a todos vocês e muito obrigado. Boa noite.